4, Vitor no solo, Azuno 2, qual pátio? Aero está. Seja autorizado, 180, reporta, livrando para o 45, o Romeu com Vitor. Pioneiro 45, você está agora 7 milhas para a posição Conde, serviço está encerrado, chama Aracaju na frequência 120.3. Força Aérea 6545, controle Salvador. Gente, Romeu com Vitor, boa noite. Falo, chamé 6201. 6201, prossiga? Foi confirmado aqui com o nosso despacho, ele informou que fez uma DLA para 2110. Pode checar junto à sala E? Sente só um instante. Aliás, a sala E não vai adiantar, né? Quem tem que autorizar a gente é o Centro Recife, então faz a coordenação coordenada, por favor. Chané 6201, nós temos aqui uma DLA feita para 21.040. Confirmando 21.040? Afirmo, e é o que o centro no momento tem. Tudo bem, assim que tiver condições de passar a cópia do plano, tá pronto para cópia aqui, o 6201. Sente, agora distante. Sente, confirmando, deve ser sair da EOLED da Bidev, né? Bridge, né? Afirmo. Obrigado. Noite, tráfego avistado, tem livre pouso na pista 10, o vento 080 graus com 10 nós. Para o Galeão 360, pronto? Pronto, cópia. 6201 para o Galeão, autorizado 360, via UPS 10, após conforme rota do plano. Decola 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1208, acione 5424. Ciente, autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, decola da pista 10. Primeira curva direita da Eula da Bridge, 1208 controle, com 424 transponder, Ocean Air 6201, muito obrigado. 6201 no procedimento correto, postpondo para posicionamento. Reportará, obrigado. Para posicionamento, trip 52119. 25219, no pátio 3, posição 04, está livre, reposta táxi. Reportará para o táxi, tipo 5219. B6722, do solo 17, direita 121, décima 9. Direita 121, décima 9, obrigado. Salvador, 6722 da web. 6728, táxi de Alfa, reporte 1 da Juliette. Alfa, 2 Juliette, 6728. Táxi do trip 5219, com 31 a bordo, 3 horas e 40, alterna Porto Seguro. 5219, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, reporte no ponto de espera da 10 com a torre 1895, Kenengal no 009, boa viagem. Excelente, ponto de espera com a torre 1895, muito obrigado e até a volta. Vou observar o táxi da Trife para o ponto de espera, vai endereçar na Juliette para o portão 04. Juliette 04, obrigado. Salvador, é o 352, zona 9, boa noite, quanto esperam na zero próximo? Boa noite, autorizado a linha e decolar do 10, o vento 080 graus com 08 nós. Prossiga, Guardião 06. Decolado. Debate. 706, o ajuste no 009. Mantenha em condições visuais, aguarde transferência de comunicações. Trip 5219 decola aos 24, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 08, boa noite. Controle Salvador, é o Trip 5219, boa noite. Boa noite, Trip 5219, contato radar, só para o 200. Para o 200, Trip 5219. Guardião 06, chame a torre 1895, tomou posse. Obrigado. Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Ah, na vertical de Itapuã, 500 pés, em atenção, pouso no pátio 3, para desembarque. O Guardião 06, o ajuste 1009, mantém a linha do litoral, reporta no setor sul da Torre Salvador. Sente. Após o cruzamento do Luiz do 17. Afirmativo. Vou dar presente, estou liberando aqui o farol de Itapuã, vou cruzar o Luiz do 17, aguardando. Zano East, dono 7, guardião. Médio, Guardião 06 avistado, autorizado prosseguir direto parte 3, evitando sobrevoo de aeronaves, reporta no solo controlado, o vento 090 graus com 10 nós, Guardião 06. 10-06, dá presente direto. Autorizado, puxe, apostar. Autorizado, reportar para ataque, 201. Sente, Guardião 06, considero solo aos 29. Condições de fazer um deslocamento aéreo até o Graia direto? O vento 080 graus com 08 nós autorizado deslocamento aéreo. Reporta na final para o Graia, o Guardião 06. Alô, Salvador, boa noite, Dan 3197. Solicitar acionamento na posição posterior do Chibete. O quanto é risco é aposto para o puxa. Gente, livre acionamento na posição do Chibete. Dan 3197. Guardião 06, reporte no solo controlado. Boa noite, Dan 3258, identifique, direto em TAP, desça para 2.000 pés, o ajuste no 009. 2.000 pés com 1.009, direto em TAP, Dan 3258. Salve, Salvador, voo 1613, está sem cuidado de forma, autorização de tráfego Brasília. 3, Brasília, autorizado 360, via Upslow 17, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, controle 1208, transponder 5430. Autorizado Brasília, 360, via Upslow 17, decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 1208, mal 9, transponder 430 para o voo Neno. Neno 3, controle 1208. 208, voo Neno. Despejamento correto, postplano para posicionamento. Camará, posicionamento. Lama Neno 2509. Boa noite, Oxané 6390, identifique. Chegada Mari, desça para 3 mil pés. O ajuste no 009, seu número 2 na aproximação. Mantenha aqui, então 250, desce a 3 mil pés. O no 009, número 2. 6201 para o táxi, 1037 a bordo, autonomia de 3 horas e 48 minutos, alternando Guarulhos. 6201, autorizado táxi, via pátio 1, Inja e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 1-1895, que negar no 009, boa viagem. Autorizado táxi, via pátio 1, Inja, que é a 10, 418, torre 118-95, obrigado. A gente poderia confirmar a radial saída? Sente agora a distante cópia. Salve Salvador, 3197, pronto para a Solo da 3197, pushback, posição 8. Livre push no 08, após táxi. Livre push da 3197. Salvador, Oceanair 6201, pronto, ponto para a sessão no 0. Ocean 6201, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 080 graus com 099, Ocean Air. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, 6201. Trip 5219, Acione código 5427. 5427, tem. Afirma e chame Recife na frequência 1260 e alternado 1288, tem um bom voo, trip 5299. 1260, alterno 1288, Recife, uma boa noite. Está 3858, está livre a final do procedimento, informe no localizador. Informará localizador, 3858. Oceana 6201, no decola aos 38, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, até a volta. Cruza 2001, em ascensão. 6201, no contato radar, subou 360, saída da EL. 360, saída da EL, Oceana 6201. Rodrigo Bora, Leda, dá presente, senhor? Presente. Pouca Jamo após direto, Natal. Controle 1208, acione 5417. Jamo após DCT. O reconhecimento correto? Confie que essas abordas? Para acionamento de táxi, chame Torre 1895, Golf Max 3. Golf Mike X-Ray, boa noite, livre acionar e chama pronto para o táxi. Oito cinco Guarulhos 360 pronto. Guarulhos 360 autorizado aerovia UPS 16 após confirmada do plano. De volta 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1208, acione 5436.